Olá, meu nome é David O'Redden, eu escrevi The Stanley Parable, e enquanto aqui no jogo conto uma história bastante absurda, hoje eu vou lhes contar sobre uma série de eventos que aconteceram entre 2008 e 2011. Esta é a frase de abertura de The Beginner's Guide, um convite pessoal ao desenvolvimento de jogos, sobre o que é um jogo em si e sobre relacionamentos humanos. Eu sou Fabrício Barros e aceitei esse convite. Sejam bem-vindos ao CDR Shot. CDR Shot. Antes de falar sobre ser ou não ser e qual a questão sobre tudo isso, venho aqui por meio desta para lembrar a nossos ouvintes e leitores que essa resenha se reserva a não produzir spoilers em qualquer etapa de produção e desenvolvimento, e pedimos aos caríssimos que também não o façam, seja nos comentários do post ou na vida. Antes de começar a falar sobre The Beginner's Guide, temos de falar sobre The Stanley Parable, rapidamente, citado na introdução. The Stanley Parable, que pessoalmente merecia um shot ou um podcast só pra ele, pelas inovações, é um jogo de exploração e ficção, que brinca e critica jogos lineares, e dá uma aula de game design em como explorar alternativas narrativas, e que merece atenção. Mas por que falar sobre The Stanley Parable nesse momento? Bem, se Stanley Parable foi um experimento sobre narrativa, e exploração de alternativas na narrativa, The Beginner's Guide é mais um experimento que mostra a ligação emocional de um desenvolvedor com sua obra. Ele expõe conceitos de desenvolvimento e, em paralelo, relaciona ao momento pessoal daquela pessoa. Assim como em The Stanley Parable, você tem uma exploração limitada às teclas WASD e ao clique do mouse. E a história se desenvolve com o narrador, o próprio David O'Redden, montando o quebra-cabeça existencial de seu amigo, chamado somente aqui de Coda. Isso nos leva a vários cenários e as opiniões e observações de Dave sobre os trabalhos de Coda e de como seu relacionamento com ela se desenvolve. Agora tenho de parar de resenhar esse jogo para explicar algo sobre o jogo. Ele é sobre história. Ele é sobre entender jogos como arte e questionar se jogos são realmente arte. Sem uma ligação um pouco maior, ele pode se tornar somente um jogo sem objetivos e vazio. A versão que joguei foi em inglês e não vi, até produzir esse texto, algum tipo de tradução em português. Talvez isso afaste muitas pessoas de The Beginner's Guide, assim como seu visual, que é competente, mas nada fora do comum. Finalmente, para mim, The Beginner's Guide foi uma experiência interessante, algo que eu recomendaria a muitas pessoas que conheço que caminham no desenvolvimento de games, mesmo amadoramente. E como uma experiência, ela dura em média umas 2 horas de jogatina, 90 minutos. Talvez ele crie um nicho de admiradores por tratar de um assunto tão específico quanto o desenvolvimento de games e do envolvimento emocional exemplificado em Coda, ou no futuro, se torne um exemplo de arte ainda não conceitualizado. A nota para The Beginner's Guide é 8,5. E se os puzzles da vida estão complicados e vocês estão queimando neurônios, não deixe de mandar seu recado pedindo por ajuda para nosso e-mail, que é emailcatadoresderelíquias@gmail.com. E dê uma olhada em nossas redes sociais. Estamos não só no blog, como no Facebook e no Instagram, dando altas indicações fotográficas e maravilhosas a vocês, pessoas. Então não se esqueçam de que a vida é um labirinto e que sempre há uma saída. E bye! And miles and miles.